涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto. Será que terminamos essas partes? Será que sim? Será que não? Alguém? Fala, galera, aqui é o Álvaro e já sabemos que não. Será que terminamos essa tentativa de gravar? Talvez não. E esse foi o Nerd Master. Oi, aqui é a Sir Sara. Então, estamos aqui, né, para falar sobre... E aqui é o Nerd Master, e só para deixar você ouvinte claro, a gente aqui vai falar hoje sobre o Ceia de armadura, tá? Não é o Ceia pugilista, não é o Ceia ciclista, não é o Ceia ninja, nem o Ceia guerreira, é o de armadura hoje, tá? E nem o Ceia que escreve... Aqui é o Jeff, e como todos sabem, é Ike e o resto... Vem atrás. É aí que o resto vem atrás, tá bom. Isso fora de contexto tá tão errado. Ah, mas é que ele tá sempre liderando, na verdade. Então, senhores e senhoritas, por mais da zoeira que vocês tenham ouvido, por mais que a gente tenha chegado a esse ponto, nós estamos chegando a algo inédito no Animesphere. Nós temos uma parte 4. Sim, estamos falando de Cavaleiros do Zodíaco, Arco de Hades. Eu diria até uma outra coisa mais inédita ainda, nós estamos terminando um anime. Terminando naquelas, né? Porque a cada ano aí sai... É terminando, sim, terminando, né? É, a gente tá terminando uma parte. A gente tá terminando o arco clássico, né? Terminando o canônico, assim, o canônico clássico mesmo. É por isso que eu tô falando, a gente tá terminando o cânone. O resto é resto. Pois é. Bom... Começando a parte Jorgepédia, como todo mundo gosta, ou não, sei lá, Caetani aí. Na realidade não, né? Não, é, não. Arco de Hades, ele tem 31 episódios, 13 da parte do Santuário, 12 do Inferno e 6 da parte dos Elísios. Começando em 9 de novembro de 2002 e parando em 1 de agosto de 2008, com o último episódio de Elísios. E olha, caralho, que isso foi, cara, um parto de 6 anos pra fazer 31 partes. Mas filho agora eu vou... de uma puta. Não, calma. Agora eu vou defender a demora, eu vou defender por parte de prazos. Saint Seiya Saga de Hades, ele foi lançado em formato OVA, Original Video Animation. Então ele já vai direto pra home video. Ele não vai, na época. Ele não passou... Vai! Não, ô Jorge, vai corrigir ela, não? Não vai corrigir dizendo que é OVA? Pois. Cadê? Quando é ela, você deixa falar OVA, né, seu filho de uma puta? Eu deixei ela, ela completar pra depois corrigir. Eu fiz a mesma coisa com vocês. Vamos lá. Aí, o que enfim, que aconteceu? Sara, é já OVA, foi lançado direto. Tá? Foi. OVA. OVA são OVA. Os meus olhos, eu diria. Aí o que aconteceu? Ele foi lançado, se não me engano, já direto para home video. Não passou pelo fator de passar na TV antes e etc e tal. Tanto que na época, em 2002, na verdade entre 2002 e 2003, que é quando saiu a parte santuário, a fase santuário, ela meio que vazou na internet por YouTube, para vocês verem o nível da coisa na época. Sendo que a parte inferno foi de 2005 a 2007 e Elísios... foi no ano de 2008 que ele foi lançado. Teve aí um espaçamento entre os três arcos, entre as três partes do mesmo arco para lançamento. Isso porque o mangá já tinha acabado faz tempo, né? Exatamente, o mangá acabou lá nos anos 80. Bom, para quem quiser assistir, tá lá na Netflix. Até quando? Não sei. Mas tá lá na Netflix todos os 31 episódios. Chegou no finalzinho do ano, então vai demorar um pouquinho ainda pra sair. É, não, a pergunta não me engano, melhor tá, é, tá coisa até toda, quando tá não importa, na verdade. A pergunta boa é, eu me importo? Não sei. Né? Dirigido por Shigeyasu Yamauchi, produzido por Shin Baraki, quem não conhece, que é o character design do anime, Hiroya Ijima, Kyoko Kanyano, da Toei Animation. Saúde! Produzido pela Toei Animation lá no Japão e pelo estúdio do Brasil aqui no nosso querido país, ou seja, pelas mãos do nosso eterno ceia de Pegasus, Hermes Baroli. Mas é óbvio que aqui no... Não, você queria que o estúdio do Brasil fosse aonde? Na China? Não sei. Não, cara, é o estúdio do Brasil no nosso querido país. Duh! Como vocês sabem, a fonte é do mangá. Tem uma duração em média de 25 minutos. É... Contando abertura e encerramento. Exatamente. Com os temas de abertura de Kyugi, de Yumi Matsuzawa. E nos arcos do Inferno e de Elysius, Megami no Senshi, Pegasus Forever, com a cantora Marina Del Rey. Na verdade é banda Marina Del Rey. Tudo bem. Ui! Muito obrigado. Encerrando os temas, temos no Santuário Kimi to Onaji Aozora, com a voz de Yumi Matsuzawa, Takusu no Monohe, novamente com Yumi Matsuzawa, e Kaminoen Deorenho, de Yuko Ishibashi. Um tempo atrás ela tava morando no Brasil, né, cara? Tava, ela adorou aqui o Brasil em uma das viagens que ela fez pra cá, pra ir. Não é à toa que ela sempre tá aí em vários Anime Friends, não é? É que eu vejo ela no... Eu tenho ela no Instagram, eu vejo ela direto que ela tá... Ela sempre posta alguma coisa, tanto em japonês e em português embaixo. Agora, eu não sei se ela tá aqui ainda. Olha, se ela ainda tem a casa dela, possivelmente ela só fica transitando. Ah, não duvido. Bom, quem quiser saber sobre as outras mídias, mangás, OVAs e todo o resto, temos outros 3 episódios que estarão listados no post. E... aviso de spoiler, meu caro, o último episódio foi lançado há 12 anos atrás. Não tem. Estamos ficando velhos, Magneto. Ou eu tô assim, velho, eu tô começando a sentir vez ou outra, isso eu tô assim, caralho, já daqui a pouco eu vou ter 30. É, você tá reclamando. Eu tô há um ano disso. Você tá reclamando que daqui aí fica, eu vou falar. Eu também, falta, eu e a Sara. Eu só vou deixar alto aqui, ó, falta pouco pra ter 30, falta 5. Falta 3, eu não sei. Você tá reclamando que tá faltando pouco pra você fazer 30? Eu faço pouco pra fazer 40, criatura. E você tá reclamando que tá faltando pouco pra fazer 40? Pra mim tá faltando pouco pra fazer 50, seu filho da puta. Velho. Legal, gente. Tá todo mundo aqui muito bem. Aqui tá muito bem, casa dos 30 aos 50. Estamos ótimos. O Álvaro tem 2020 anos, isso não conta. É, eu ia falar que ele tem 2020. Ele é Jesus. Bom, é isso aí. Sara. Tá na casa dos 20. Traga a sinopse aqui do arco de Hades, por favor. Claro. Os bichos ressuscitando e matando todo mundo. Então, logo após o final do arco de Poseidon, os Cavaleiros de Atena estão feridos. Inclusive, um ponto. O Arco de Hades, ele é logo depois de Poseidon. Não teve pausinha de descanso. É literalmente logo depois. E com as armaduras... Eles não recuperaram energia. Em estado horrível. E o que eu que tenho acontece? Olha só. Eu tenho uma ressalva aqui, que esse texto está muito brando. Na verdade, deveria ser. Após o final da saga de Poseidon, os Cavaleiros de Atena estavam fodidos! Pra não falar que tava todo mundo fodido, o Ikki tava de boa, só que o Ikki tem uma coisa chamada armadura de Fênix. E ele é o ponto fora da curva. Por isso que eu falei na minha entrada. Foi isso que eu falei na minha entrada. Aí o que que acontece? Segue, Sara. Ok, o mestre ancião, ele tá lá na, no, nas cachoeiras de Rosan, que até então ninguém entendia por que aquele homem não saía de lá. Só que aí entendemos o porquê. Tem um selo muito bem escondido lá que mantinha aprisionado 108 espectros de Atena. De Atena, Jesus. 108 espectros de Hades. Que acabou, de acordo com a história de CDZ, o selo de Atena tem validade de 200 anos, ele estoura, já era. E aí vai os 108 espectros voltando à vida e se inicia a guerra contra Hades, o deus do mundo dos mortos. E começa com os cavaleiros tendo que enfrentar uma invasão direta ao santuário. Pois é. Ou seja, fazer alguns complementos? É aí que liberaram a agonia e o pânico, né? Uhum. Mais ou menos há deserrado, desculpa. Mas é o melhor. É, aí, o que... também acho. É o Hades com fogo que nos cabelo. É tipo, o que acontece nisso? A Cavaleiro de Bronze lascado, a Saori finalmente toma o lugar dela como deusa. A Atena, ela tá lá na última casa, depois de peixes, lá no, dormindo no, na cama de pedra dela. E ela tá no pé da estátua, né? No pé da não, estátua. Ela acorda na cama de pedra, que ela tem uma visão do Hades encapuzado indo ceifar ela. Não estou falando sentido ruim, não, gente. Para. Aí o que acontece? Tem coisas que acontecem aí, que não foram só 108 estrelas. Teve mais pessoinhas muito abençoadas que vieram junto aí de extra. Nessa coisa aí, ó. Pois é, mas não são 108. Não são 108 espectros originais, mas pelo menos 5. Na verdade, são 108 espectros originais, mais 5 renegados, mais tantos, mais IP. É, fora os adendos. É, tirando os adendos, não é? Sim. Pera, o que seria os adendos? Porque todo aquele espectrozinho que aparece que nem fala o título dele direito e morre é um dos 108. Ah, o Radamantes é o quê? Ele é um dos 108? Sim. Ele é um dos 108. Juízes, estrelas celestes, estrelas terrestres, estrelas... esqueci o outro agora. É celeste, terrestre e tem a outra. Todo todas mundo que não for o Saga, o Camus, o Shura, o Afrodite, o Máscara da Morte, é tudo espectro. Isso. E o Thanos e o Ibe. É verdade, tem um Shion. E o Xion, são 6. Não, o Thanos e o Ibe só aparece no livro. Não, sim, mas só que eles fazem só parte... Só que assim, o Thanatos e o Hypnos não são espectros, eles são deuses menores. É, isso, deuses menores é uma boa mesmo. São deuses, porém servem... Ou seja, foda-se. Cerveja. Enfim. E morreu? E morreu, né? Enfim, não, é que... Depois de um foda-se, a galera meio que se sossega, entendeu? É. Né? Hades levou embora. Agora é a apresentação de personagem. Bom... Personagens principais estão nos outros episódios. Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun, Ikki e Saori. Todos os dubladores originais e brasileiros estão nos outros episódios, basta procurar. Por enquanto aqui a gente traz dois personagens do qual são mais importantes que o resto. O primeiro deles é o Hades, o deus do submundo. Frio calculista, criado desta maneira desde os tempos mitológicos, a pura encarnação do mal. Só que não. E com lindos cabelos de fogo. Ah, não, esse é de, não, esse é de outra empresa, não, cara. Esse é outro. Olha, se bem que os cabelos do Hades também são lindos e maravilhosos, isso é desenho. É. Mais do que os cabelos do Chum. Patrocina. L'Oréal Submundo. É, L'Oréal Submundo. De L'Oréal Submundo. É boa, ótimo. Jeff. A voz original dele é de Akio Otsuka. Saúde! Simplesmente ele é a voz do Barba Negra Marshall D. Teach de One Piece. Yeah! Jirou Souzosuke, Shunsui Kyuraku de Bleach. Nossa, você colocou o nome inteiro do Kyuraku. Tem que ter, né? Do All for One de Boku no Hero Academia. Yeah! E do Batou de Ghost in the Shell. Yeah! A nota é que ele é experiente para um baralho. A voz brasileira do Hades é o nosso querido Marcelo Pissardini. Ele dublou o Satô em Ajin. Um filho da puta. O Bills em Dragon Ball Super. Outro filho da puta. Não, nem esse tanto. É esse, nem tanto. Show Tucker de Full Metal Alchemist. Dos dois. Olha, maior de todos. Puta, esse aí. Maior de todos. Os filhos da puta. Esse aí, velho, esse aí, o Hades olha pra ele e fala, cara, nem eu. Né, nem eu. Né? O Pissardini é especialista em dublar filhos da puta. Pô, cara, não, tem gente que nasce com a voz pra fazer... O melhor personagem que ele faz, que é o Lula Molusco, pô. Outro filho da puta. Outro filho da puta. E a outra personagem é a Pandora. Essa... Que em CDZ ela não é apresentada como deusa, né? Ela é apresentada como uma humana normal. Erva. Pois é. Principalmente porque a Pandora nem na mitologia é deusa, tá? Exato. Então que porra é essa de tal qual a deusa que representa? Esse é o Jorge que não sabe mitologia, uma minha coisa. Filha. Desculpa aí. Ô, Nerdmaster, cala a boca que eu vou dar referência. Acontece é que que filho da puta. A Pandora começou pelo simples fato sendo humana, ela foi pro inferno convidada e sequestrada por Hades. Porém, ela ascendeu como a deusa. É, né? Eu tô te convidando a ser sequestrada, beleza? Beleza, ok. É. É tipo Bowser e a Peach, sabe? Que ela convém. Exatamente. Ele tá todo fim de semana. Passa um rolê lá no castelo. Exato. Eu só peço que, por favor, tire a parte que eu falo que ela é deusa, tá? Que isso foi. Não, mas ela é deusa. Ela acendeu? É muito ai, ai. É, né? Enfim. Segundo a Lorde de Cavaleiros do Zodíaco. Ela, desde muito pequena, foi transformada em uma escrava de Hades para proteger sua alma e seu corpo. E precisariam reencarnar. Exatamente. A alma foi o irmão, na verdade, irmão dela de sangue. Na verdade, ela não foi selecionada. Ela me fez a grandiosidade de uma criança que era entrar no lugar isolado, fechado, que não era pra entrar, que o papai falava, não entra. Ela foi lá e me abriu o baúzinho onde tava tantos hipnos. Aí é que deu mesmo. Vai lá, Nerdmaster, canta. Canta o quê? O que você adora cantar no momento desse. Eu não peguei um momento. Vai dar merda, vai dar merda. Ah, vai dar merda, não. Vai dar merda, isso já deu. Não é, foda-se. Não, tipo, o que aconteceu? Ela, criança, foi lá, abriu a tal da, literalmente, alusão, caixa de Pandora, e acordou os dois deuses gêmeos, e eles viraram e falaram, você tem uma missão. Você quer? Não importa, você vai. Ela tinha uma vida perfeita. A casa dela era muito bonita, foi ela acordar aqueles filha da... aqueles dois abençoados lá. Que literalmente a casa caiu. Literalmente a casa caiu. O castelo da... eu esqueci o nome da família dela, uma família alemã pra variar. Não, cara. Essa daí era a filha do barão de Weissfielder. Isso, tipo, acabou que todo mundo morreu, literalmente se tornou um castelo fantasma. Só existia ela lá com os espíritos de tantos e pelos vez ou outra. E foi quando ela recebeu deles o espírito em forma, num tamanho de criança, que era Hades, e ela teria que achar o seu receptáculo puro. É, tem forma de guri. Boa, bom, depois dessa premissa da Pandora, a voz original dela é de Maya Sakamoto. As obras que ela fez são nem mais nem menos do que Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, quem não conhece é a Major. Major. Que seja. Major. Merlin. Que seja não, se corrige a gente. Se tem OVA, se tem OVA, então tem Major. Merlin de Nanatsu no Taizai. Quinella de Sword Art Online e Alicization. Outra que é experiente para o delírio do Nerdmaster. Para um caralho! Pronto. Pô, sacanagem que eu não pude falar nada. Eu tava tendo telefone. Se lascou. Toma. É. A voz Só pra não perder a piada, Nanatsu no Taizai é os sete pecados. Exato. Foda-se. Miriam Fischer, a voz de Patamon em Digimon Adventure. Yeah! E Nanatsu no Taizai, Merlin também. Yeah! E a gente sabe que ela já deu as caras por aqui, como Botan em Yu Yu Hakusho. Yeah! Ela deu as caras aqui, ela não sabia que eu tinha dado as caras aqui. Não, ela não deu as caras aqui, não. Foi a forma dele falar que ela também fez o... Exatamente. Tá. Esse negócio de dar as caras... Vou tacar aqui. Vou dar uma de... É agora que a gente vai adentrar o inferno. É, cara, daqui a pouco. Começa por aí. Eu trouxe alguns pontos de discussão em cima da história do Arco de Hades. Eu gostaria que vocês me dessem as suas humildes opiniões. Ok. Começamos pelo ponto base para a história. Como os espectros invadem o santuário? Pela porta. É, eles abriram a porta e entraram. Não. E já tinham lutado na última Guerra Santa. Não, é assim, na última Guerra Santa eles tiveram acesso, porém teve coisas que facilitaram. Por exemplo, logo após a derrota de Poseidon, tava aquela perda de mão de obra para lutar. Já começa por aí. A única coisa que protegia literalmente o santuário é os 12 Cavaleiros de Ouro. Nem os soldadinhos tinham. Porque durante esse processo, Seiya e companhia meio que também feriram um monte de soldado de baixa patente para subir as 12 casas. Pois é. E os Cavaleiros de Bronze... Eles invadiram porque estava tudo na casa do caralho. Não, vírgula. A principal proteção de Atena estava lá no santuário, que é os 12 Cavaleiros, que na verdade, se não me engano, era 7 ainda que estavam vivos. Está errado, minha conta é uma bosta. Porém, o que ajudou eles a subirem? Estava de noite e as também escadas. Teve... Não, tava literalmente de noite. Também, porém, eles tinham 5 pessoinhas que conheciam muito bem o santuário e ajudaram a passar até chegar na primeira casa de Hades. 6. Que é Saga, Camus e Shura. Na verdade, não. Primeiro veio Afrodite e Máscara da Morte. Máscara da Morte. Isso, veio os dois primeiro, porém Saga, Camus, Shura e Shion acompanhando. Então, os 6 apresentaram as pequenas brechas para os 108 espectros se espalharem. 108 não, tira. Para alguns dos espectros já se espalharem e adentrarem as 12 casas. Exato. Começou com o Máscara da Morte e o Afrodite, que tomaram couro do Seiya com a armadura fodida. Ah, mas até aí, né? É, né? Já tinham tomado cavaleiro antes. É, um cavaleiro não pode ser pego pelo mesmo golpe duas vezes. Olha, eu critico isso, porém eu levo em conta também que o senhor Masami Kurumada nunca foi fã dos signos de câncer e peixe, tanto que ele sempre zoou pra caramba os dois. Mesmo em... Os dois viraram não, quase... Não dá pra perceber isso, não. Dá pra perceber no isso Money no Money Gold, ele acertou. Né? Não, no Afrodite... O Money Gold foi a Shiori Teshirogi. É. Depois vem o Shion... E botou todo mundo pra correr, com exceção do mestre ancião. Na verdade, ele não botou pra correr. Primeiro, foi depois que o Mu literalmente estressou, coisa que ninguém nunca tinha visto. Mandou os dois de volta para a entrada do Yomoto Hirasaka, né? É. E que seria o castelo lá, que o castelo da Pandora se tornou literalmente um portal pro inferno. Ele mandou os dois de volta, aí chega o Shion... Querendo dar lição de moral, pipi, papai, vem Saga, Camus e Shura. Na realidade, o Shion chegou primeiro, né? Depois que veio todo mundo. Ai, aí eu já... Não, vieram juntos. O Máscara da Morte. Vieram juntos. Máscara da Morte, Afrodite e o Shion. Primeiro, chegaram os três juntos. Só que o Shion falou primeiro. O Shion nessa primeira cena, ele só tá lá assim. Ok, você não vai fazer nada, tá bom, Mu? Tá bom, só que o Mu toca o foda-se. Aí acaba que o Shion meio que controla o Mu com telecinese pra ele não fazer nada e pros três cabeçudos lá passar. Aí o Camus, o Shura e o Kama, o Shura e o... E o Saga. Passam e o Shion fica lá. Quando o Mu pensa querer tentar enfrentar o Shion, agora vem a o mestre ancião liberando... Agora a pergunta que não quer calar. Quem acende a porra do relógio de fogo? É Doku. O mestre ancião. Doku. Mas peraí. É o Doku, obrigado. É a mesma pessoa. Da cena em que o Doku está sentado no centro, porque ele simplesmente fica... Mas é assim que começa o anime. Shiyu dei linha na pipa. Dei linha na pipa, fui. Na verdade, o que o Doku queria fazer, ó, fica aí com a Shunrei de boa, beleza? Você já tá cego. Fica aí. O que era a ideia principal da galera ali? O Sei e companhia já se fuderam. Não era pra estar ali. Não era pra estar lá. E foi uma ordem da Saori. Ela não queria mais que os 5 de bronze interferissem. Porque eles já estavam feridos, eles já tinham lutado muito. Essa era a ideia. Tanto que o Mu dá o saco de pancada também no Seiya. Aí o Seiya não consegue bater de frente. Só que a coisa de Cavaleiro de Atena, fala mais alto. Até o Ikki bate no Shiryu, porque, não é pra ir não. E o Shiryu quer ele, você é idiota. O Ikki literal, você é idiota. No caso do Seiya é um negocinho muito feio chamado protagonismo. Eu só queria ver a hora que ele ia falar: morra, Seiya, seu viadinho! Né? Mas, tipo, voltando pro relógio de fogo, quem acendeu foi o Doku. Tanto que o Doku fala. E o Doku. Que o Shion vira. Oh, que acendeu. Inclusive, antes de ele desfazer o misopetâmenos, né? Isso, uhum. Antes de desfazer o misopetâmenos, ele aponta com a bengala e fala: tem 12 horas. Aí começa a tretaiada toda que os dois aprontam. O Shion fica, ai, como é que você vai lutar comigo assim? Vem aquela cena maravilhosa do Doku saindo. Pois é. Saiu da jaula. Inclusive, monstro. Inclusive, uma coisa que tem que se elogiar muito na fase Santuário, e que falta muito na saga Elysius e Inferno, a animação da fase Santuário é primorosa. É linda. A fase Santuário é linda. Não foi do resto dos outros. Exato. Dois, agora vem uma curiosidade de minha parte, porque além de gostar de CDZ, já gostei muito nessa minha vida, eu também sou fã das obras de Masami Kurumada. O que aconteceu nessa época aí que saiu a fase Santuário? O Kurumada chegou e falou assim, beleza. Vocês vão lançar a fase Inferno. A fase Santuário de Hades, ok? Só que eu quero a primeira temporada de Ringu. Foi isso que aconteceu. Saiu a primeira temporada de Ringu Kakeiro junto com a fase Santuário. As animações são lindas. Só que, quando saiu Inferno e Elysius, a segunda temporada de Ringu Kakeiro também foi muito legal. Então, muitas pessoas acusam, a verba ter afetado. Porém, o Kurumada deixou claro que as verbas, uma não interferiria na outra. É porque a de Cavaleiros era muito maior, né? Exatamente. Só que mesmo sendo maior, e mesmo o Ringu Kakeiro, ele fez Ringu Kakeiro muito pelo fator de... Não vou dizer luxo, não vou dizer... É mimação orgulho. Da parte dele. Ringu Kakeiro é do tipo, orgulho. Eu vou fazer porque eu quero e pronto, foda-se. É tipo, porque, cara, uma coisa do Kurumada, depois que lançou CDZ se tornou algo tão insano que ele ficou um bom tempo sem mexer com outra coisa, porque ele só tinha que mexer com CDZ. E olha que Cavaleiro ele virou assim. Não foi tudo isso no Japão. Cavaleiros Exatamente. Do Zodíaco o que aconteceu... foi isso fora do Japão. Principalmente aqui no Brasil. É lógico, meu filho. Os caras que eram muito bem educados, né? Os cavaleiros. Ai, cacete. Não, tipo, o que acontece com o CDZ, o que eu chamo de fenômeno CDZ. Cavaleiros do Zodíaco, ele veio no momento certo, na hora certa, para o Brasil. Se tivesse vindo antes... Poderia ter dado certo, se tivesse vindo depois, não teria dado certo. Ele veio Cavaleiros no momento... Hoje em dia, eu vejo Cavaleiros dropando tão grande. Hoje em dia... Cara, hoje em dia, se viesse animação, acho que não precisava nem ser. Hoje em dia, se tivesse passado 5 anos depois de quando ele foi lançado mesmo, não teria dado certo. Esse é o fato. Porque Cavaleiros, se você pega O mangá é muito bom, porém a animação da época não ajudava. A gente, eu já virei o mundo com CDZ nessa minha vida. Eu já fiz esse experimento de pegar CDZ e começar. Eu não consegui passar o episódio. Eu sempre não começo, tipo, quando eu vou reassistir Cavaleiros, eu já fui 12 casas, né? Prata e já vou para as 12 casas. É, as 12 casas eu consegui, é. Porque 12 casas parece que o trem deslancha. Agora, você pegar do início, é um troço, não vai. Então não o daria quê? Certo. Você está me dizendo que Cavaleiros do Zodíaco é muito chato? Oh, mas ela disse que Cavaleiros do Zodíaco é muito chato. O quê? Cavaleiros do Zodíaco é muito chato. Impossível! Como você pode achar que Cavaleiros do Zodíaco é muito chato? Isso é inacreditável! O Cavaleiros do Zodíaco não é muito chato! Mas, Márcio, chega. Porra. Olha, uma coisa... Agora, tipo, isso porque o início. Poseidon ainda dá pra ir mais de boas, porque Poseidon não teve filler nem nada. Acho que Poseidon é aqui. Poseidon é mais e Asgard? Fala de Asgard! Fala de Asgard! Asgard é bom, foi um filler bom. Asgard foi um filler bom. Asgard eu gostei. Eu gostei de Asgard. Não, Asgard foi um filler bom e muito bem executado. Eu me arrisco a dizer que é o melhor filler que eu já vi. Exatamente. Asgard, ele entrou num momento, tipo, momento propício, porque quando terminou a Saga do Santuário, Kurumada ainda fazia o mangá. Então, vamos fazer um arco aí com deuses? O quê? Nórdicos? Toma, Odin. E deu certo, foi uma saga que deu certo. Aí veio o Sof e Gold e não na prestou. Na realidade mesmo, a gente sabe que só foi pra vender boneco novo com outra armadura, né? Tô aí, Animation, manda um abraço. Okay. Agora, muita gente vai querer me dar pedrada. Eu vou dizer que a releitura do remake da Netflix está melhor contado, uma história. Olha, eu não assisti a segunda temporada ainda, mas eu já não gostei da primeira, então... Cara, tipo, pra quem viu o CDZ e tentou rever depois de... A forma que a história é contada no remake te incita a querer ver. Talvez seja o estilo que eles escolheram de contar história, então. Não tá aquela. Não. É porque você gosta do Shun Menina. Úrsula Bezerra, um abraço pra você. Pra mim, eu não tô nem. Tipo, eu confesso pra vocês que pra mim, tanto cheirou como. Tanto. Caramba, tanto faz com mano, feijo, mas mulher. De verdade, de tudo que tá ruim naquele anime, o Shun sem mulher Olha, mas eu vou te falar, a segunda. Vai pra mim, a segunda temporada está boa. Inclusive, eles fecham muito bem o tal do arco do Gurad. Porque o arco daquele cara lá, eles fizeram pra tentar aproximar muito o público americano. Aqui, o Gurad tem muito pegada americano quando fica tiltado com coisa que não conhece, com coisa maior que ele. É tipo isso. É o Gurad purinho. Beleza. Tanto que eu até engulo de boas esse macro arco dele. Vamos lá, gente. Porque agora vai começar as 12 casas. E agora tá bonito. Vamos lá, gente. Próximo. Voltando que é desvirtuou. O próximo ponto do qual eu quero trazer é a discussão: o verdadeiro significado da Guerra dos Mil Dias. Nós tivemos dois exemplos muito bons disso. Só uma desculpa para um banho de cara que bateu. Não, a Guerra de Mil Dias, pegando o que foi explicado lá pelo Saga, quando o Shaka e o Aiola se toparam. Foi que cavaleiros com o mesmo teor de poder entrariam em um fogo cruzado e eles entrariam em uma guerra, muitas aspas, de mil dias. Que os caras iriam se bater ali até alguém cair. Aí eles deram esse nome, possivelmente, como é que fala, licença poética, para algo que vai durar muito tempo. Ou simplesmente vai ser muito rápido para ser uma explosão fodida. Porque os dois exemplos que eu quero dizer a respeito da Guerra dos Mil Dias, entra em um ponto e outro. Por quê? Shion contra Doku. Os dois têm o mesmo nível de poder. Os dois são lendários. Exatamente. Tanto que um com Revolução Starlight Revolution e o outro com Cólera dos 100 Dragões, simplesmente eles se explodiram. Sim, e foi mesmo, quase... É que, tipo, Aiolia e Shaka... Os dois se toparam, só que ficaram mais numa questão de força. Sim. Além que teve interferências do Saga metendo o Satã Imperial no Aiolia. Né? Então, a gente não pode... Ô, peraí. Não, peraí. Conta essa história de que putaria é essa de ficar enfiando o Satã nos outros, rapaz? Como é que pode? Mas até agora tava um programa de família, começou a putaria! Tá, aí o quê? Aí o que que aconteceu? E outra, eu vou puxar um pouco de sardinha pro Chaka, porque o Chaka é um dos mais poderosos de ouro também. Ele está entre os 5 mais poderosos. O Aiolia nem ia dar conta, não. O Aiolia é muito porrada. O Aiolia é literalmente cavaleiro pra porrada. O Chaka é um cavaleiro tanto pra longa distância quanto pra média distância. Ele dá-se um ali no Aiolia ou um tesouro do céu, já era. Não ficava nem o Saga ali pra contar a história junto. O segundo exemplo da Guerra dos Mil Dias que eu quero trazer, inclusive, entra junto com o próximo tópico, a exclamação de Atena. Lembrando que, segundo a história, a exclamação de Atena ela é proibida porque são 3 cavaleiros contra 1 adversário. Como se não tivesse feito nada disso. Sim, a própria Atena ela bane por ser uma covardia. O anime inteiro. E eram 4. É. 5 se contar o Ikki. Cara, é que, tipo, a exclamação de Atena, ela é o ápice dos poderes reunidos, só que até então de Cavaleiros de Ouro, sim, né? E é algo comparado ao Big Bang, tanto que quando as exclamações se chocam, que é a do Saga, Camus e Shura, e a do Mu, Aiolia e Milo, a gente tem aquela imagem da explosão começando na Casa de Virgem, que é literalmente o meio do santuário, expandindo pra estourar tudo. E quem segura é o Sei, o Shiryu, o Shun e o Sim. Yoga. Eles que levam eles começam do céu, a fazer. Exatamente. Eles começam a fazer um pseudo exclamação de Atena por trás do Milo, do Camus, do Milo, do Mu e do Aiolia, pra tentar tancar aquilo ali de seguir, pra então eles se espalharem e jogar pra cima. E foi o que aconteceu. Mas a exclamação de Atena ela foi banida porque é um golpe, no mínimo, covarde. Devastador, porque na hora que fizesse, não matava só o inimigo. Destruiria tudo em volta. E a Atena, dentro da mitologia CDZ, porque CDZ já é uma mitologia própria, se a gente parar pra pensar. Dentro da mitologia CDZ, ela é a deusa da sabedoria e da guerra. E uma deusa até muito condescendente. Ela não é que nem a deusa mitológica original, que ela queria era guerrear meme e foda-se ser humano. A deusa de Saint Seiya, seja qual for a encarnação... Mais humana. Não somente a Saori, é uma deusa humana. Ela reencarna pra viver como humana. Ela não é que nem o Hades, que a Pandora vai chegar lá e vai tentar socar no corpo do Shun, querendo era bebê. Ela literalmente encarna como uma pessoa. Tanto que sempre fica aquela dualidade de... Será que sou eu deusa? Ou será que sou eu Saori? Ou eu Sasha? Eu vejo a existência Atena no universo de Saint Seiya como o nome da pessoa realmente que ela encarnou. Ela é Saori, ela é Sasha, pronto, acabou. Ela é a deusa Atena. Não tem essa dualidade de duas coisas. Ela reencarnou daquele jeito, tanto que a deusa Atena, ela é tipo o Anakin Skywalker, veio da força. Brotou no meio do santuário e foi. Não mexe nisso, por favor. Só vou falar um negócio. Olha só, para. A hora que você falar de midichlorians, eu te quico dessa conversa, tá? Não, pô, eu só tô falando. Eu vou te quicar. Garoto, tu me respeita, tu. Eu vou te quicar. Não, cara, eu só usei um exemplo que me veio na cabeça, porque eu sou de coisas que brotam do nada, assim, eu só pensei no Anakin. Midichlorians não. Tá falando, você não se esqueça que você está na conversa com o escolhido original. Nós estamos aqui diante do filho de uma virgem. É verdade. Cadê? Ok, esquece a minha comparação com Anakin. Ô, meu pai, esquece a minha comparação com a Anakin. Ela, cara, a deusa Atena, ela vem de algum lugar e brota no meio do santuário, debaixo da estátua dela e o grande mestre que recebe ela. Então ela não nasce de alguém. Diferente do Poseidon, que ele ainda é bem criterioso. Ele vai no corpo do primogênito daquela geração da família Solo. E ele tem que chegar no corpo dessa pessoa em certa idade. Ele nem pra, filha, pra entrar no corpo. Se tu vai escolher reencarnar, não deixa de ser besta, mulher. Se tu vai escolher reencarnar, escolhe reencarnar a família rica, né? Vá te foder também, né? Ah, mas a Saori, a Atena, ela não precisa escolher. Ela já nasce onde ela tem que nascer, que é no santuário de Atena. O que aconteceu dentro da história que a gente conhece é que o Saga é muito louco, queria matar ela e a Aiolos levou embora. Ela só teve sorte de ser resgatada mesmo pelo Mitsumasa Kido. É outro também, né? É cê outro acha que também é sorte? Tá no nível Silvio Santos de foda. Você acha que é sorte? Né? Eu acho que não. Não, velho muito parado. Comeu todo mundo por aí. Né? Olha, tá aí entra outra coisa que eu achei interessante. Eu agora não lembro que eu vi a primeira temporada do remake na época que saiu. Mas, se não me engano, os órfãos não eram filhos dele, não, era? Ah, mas no anime, no mangá é. Todos eles são meio irmãos. Não, no mangá é. No mangá é, ele sai que muito que nem doido ali fazendo isso. No mangá sai comendo todo mundo. Mitsumasa Kido no mangá é nível Mr. Catra, minha querida. Inclusive é engraçado, né? Ele gostou tanto da mãe do Ikki do Shun que foi lá de novo e fez. É. Teve um repeteco. Mais. Teve repeteca e veio o Shun. É que a primeira fornada saiu ruim, que é o Ikki, né? É o quê? Tadinho, o Ikki era mó... O Ikki era maior saiu do mal. Não. Ikki... Todo mundo não, tem que confirmar o maior que o Ikki... Não. O Ikki saiu do mal. Não, o Ikki... Não, saiu do mal. Foi uma fornada mal feita. Foi uma fornada meio queimada. Deadmaster, o que acontece, o Ikki é o fruto do meio ao qual ele foi inserido. Ele foi mandado pra Ilha da Rainha da Morte e só se fudeu. Exato. Aconteceu algo na vida do Ikki. Esse algo se chama Ilha da Rainha da Morte. Agora, tu imagina se tivesse ido o Shun pra Ilha da Rainha da Morte. Ia sair uma bicha louca de lá, cara. Na verdade, eu vejo um Shun também meio revoltado, de certa forma. Ou meio revoltado, ou muito sóbrio. De certa forma, não, né? Ele ia voltar do mesmo jeito que o Ikki. Ia voltar do mesmo jeito. Que o Ikki passou por um inferno. Cara, o próprio Shun falava que o Ikki era um irmão maravilhoso. Ele protegia ele tentava ajudar Se a gente fosse pegar... Só que na Ilha da Rainha da Morte, desgraçou. Foi tudo a coisa do coitado. Se a gente fosse levar o que era pra ser e não foi entre os cinco de bronze, era pra ser o Cassius de Pégaso... Era pra ser o Oco de Dragão. Era pra ser o cara lá que era de Poseidon. Nossa. Mas ele ia ser o Isaac. Era pra ser o Isaac de Cisne. Gente, Isaac, pelo amor de Deus. Isaac. Era. Isaac. Isaac, moleque doido, bisonhento. Fala, chegado. Isaquias. Não, o Bongo vai ficar aqui, Isaac. É tipo assim, maligna. Era pra ser maligna. O Ikki de Andrômeda e o Shun de Fênix. Cara, o Ikki na armadura de Andrômeda ia ser uma fofura. Não, ia ser muito... Nossa, ia ser lindo, belo. Bom, voltando à pauta. Voltando pra Hades. Né? Voltando assim. Próximo ponto do qual eu queria subir pra vocês. Os significados de cada inferno dentro do submundo de Hades. Pode ver que cada... Nossa senhora, quanta filosofia, para com isso. Cara, se não me engano, o inferno de Hades sem ser foi baseado no inferno de Sim. Deus, não é? Óbvio! Baseado Evidente. No... Sim. Evidente! Porque tem até a mensagem na entrada, né? Abandonai toda a esperança aqueles que passarem por aqui. Sim. Por isso que eu... E se não me engano, se me falha a memória... Não faltou, não. Tinha. Se não me falha a memória, o inferno... É verdade. O inferno, se não me engano, ele é dividido por... Acho que é 10 forças, 4 esferas, 4 rios e as famosas 8 prisões. Inclusive, essas 8 prisões foram as únicas abordadas de tanta coisa que tinha naquele mapa. Pois é. Na verdade, o Rio Aqueronte também foi abordado. Também. Não, o Rio Aqueronte é a porta de entrada, né? Tinha que ser abordado, né? Uhum. Afinal de contas, tem que pagar o Uber, né, porra? Sacanagem. É, Caronte de Aqueronte. O pior Uber da história. Duas moedinhas. Ô, coitado. Ele chegou lá, o Seiya tava puto com tudo. Vamos ser sinceros. Esse serviço mereceu 5 estrelas, tá? Bom, todo mundo já entendeu, Inferno de Dante. Se você quiser ver a referência original, basta ler os livros. Brasileiro, leia! Qualquer coisa tem um mangá, tá bom? Tem um mangá traduzido do Inferno de Dante, tá bom? De caso você ache. Tá vendo? Sara também é muita cultura. E qualquer coisa, é, né? Qualquer coisa você joga também o... Como é que é? Aquele Demon... Demon's Cry, Dante's, né? Inferno? É. Dante's Inferno é bom. Inferno. Dante's Inferno é bom, eu gosto. É um jogo bacana. Bom, próximo ponto. Orfeu e Eurídice. E não se atrevam a citar Cidade Negra. Olha, cara, ah, porra! Eu ia cantar agora! Que merda! Cara, velho, Orfeu e Eurídice era, na época que eu vi, foi literalmente algo um pouco fora do... É literalmente destoa pra caramba. Até porque eu não entendo até hoje a mentalidade, tipo, porra, vamos colocar aqui um cavaleiro de prata, ok. Mas é quase tão poderoso como um cavaleiro de ouro. Tá, mas o que que ele tá fazendo aqui no inferno? Lenda de Eurídice. Puta que pariu. Não, o cara assim, ele só viu uma entrada, era o inferno. Ah, vou lá, vou dar uma olhadinha no que é. Não. Primeiro que o Orfeu já fez a bosta de se envolver com uma pessoa normal, que seria Eurídice. Só que a Eurídice foi acometida por uma doença, ela morreu, ele não aceitou, ele decidiu ir pro inferno. Aí começam a vir as informações que começam a se chocar. Os 108 Spectres, eles voltaram por conta do selo que se desfez de Atena. Como que o faraó de Esfinge estava lá? Estando? Porque foi ele que levou... Porque foi ele que levou o Orfeu pra falar. Só que aqui tá, o faraó, ele é uma das estrelas, junto com os três juízes. E ele tava lá pra receber o Orfeu, porque ele pensou que o Orfeu tava invadindo. O Orfeu falou que queria a Eurídice. E ele levou ela até a Pandora. E a Pandora falou, você faz assim, assim, assado, pipipopó. Cara, o pior é que a Pandora ainda deu a dica. Não olha pra trás, tá bom? Faz isso, não olha pra trás. Você pode ir embora, só que o Orfeu fez cagadinha e a retardada olha pra trás. Você tem que entender uma coisa, o cara tava muito ocupado treinando o Neo. Ah não, esse é o Morpheus. Mas o que eu tava falando é o seguinte, eu não sei se você já viu. Caralho, uma referência. Não mereci nem uma risadinha. Não, não mereceu, não. Não. Essa não. A referência em questão, a gente pode levar em consideração na história bíblica, onde foi dito, quando teve as pragas do Egito, disseram, além de colocar sangue de carneiro na porta... Que não era pra olhar pra trás enquanto a porra toda tava acontecendo. Aconteceu a mesma coisa com Eurídice e com Orfeu. Filhote, não é nessa parte da mitologia cristã. Você confunde mitologia bíblica aí, hein? É, não foi nessa parte. Essa parte não é da estátua de São, não, tá? Desculpa. Tudo aí, bem, tá? Mas você entendeu. É o que importa. Ou seja. Foda-se. Você misturou aí umas coisas em tempo e espaço. Tudo não, bem, okay. Vamos lá. Ah, o Kurumada mistura muito mais e ninguém tá reclamando disso. Muito aí. Obrigado, Nerdmaster. Aí o que que aconteceu? Ainda. Tipo, o Orfeu e Eurídice foi uma coisa que eles decidiram colocar ali pra ser a ferramenta de história pra desandar o Shun também. Porque do nada, uma coisa que a gente nunca viu na vida durante a série ou durante o mangá, o Shun tem um pingente. Ninguém nunca viu. Do nada ele tá escondido na armadura. Peraí. Peraí. Tem uma outra coisa também que a gente nunca viu na série. Estudo científico da história da mitologia grega. Cara, o próprio Kurumada, ele criou a mitologia dentro da mitologia. Tanto que existe o hipermito dele. O Kurumada pegou a mitologia grega e criou a própria mitologia. Isso aí é mais do que... O cara pegou a mitologia grega, amassou, jogou na lata do lixo e foda-se. Ele pegou a mitologia grega, a romana, a nórdica, a cristã... Dele. Qualquer outra, juntou tudo no liquidificador, bateu e tá aí. História de Senseia. A cristã não. A cristã, quem fez merda foi a Toei, que decidiu pegar os guerreiros do Armagedon e fazer Lúcifer como um vilão. Ô, Sara. Eu amo a Toei, meu Deus. Eu posso te dizer céu. Uma coisa? O Kurumada transformou aquilo ali em material canônico. Desculpa. Sim, cara, o universo de CDZ é aquilo ali. Ele pegou as bases e fez ali. Tipo, a gente sabe que não condiz nada com muita coisa, mas... Exato. É o próprio permito de sensei. Não dá pra como é que fala, discutir mais esse Bom, ponto. Bom, vamos lá. Próximo tópico, o Muro das Lamentações e o Sacrifício das Almas dos Cavaleiros de Ouro. E um... Ah, não, muito cara, peraí, eu gostei muito dessa cena. Não. Eu achei tão bonitinho os rabinos ali batendo a cabeça no muro, era tão bonitinho. Ai, caralho. E eles utilizaram cara, essa... o Muro das Lamentações... E eu digo pra vocês, eles utilizaram essa parte como prólogo de Saint Seiya, Alma de Ouro. Não, sim, ela é, na verdade ela não é prólogo. Então, eu não tô dizendo que ela é, eu disse que ela foi utilizada é o ponto de partida. Como? Ah, sim, é o ponto de Exatamente. Partida. Exatamente. Porque foi a partida. Porque foi assim, eles já estavam no inferno, parte deles já tinham morrido, outra parte tinha se matado. Ou aceitado a morte, chaca de virgem de Zola. Né? E decidiram se sacrificar. E a partir dali, meio que Odin, dentro de Soft Gold, falou assim, puta merda, olha, tem 12 malucos indo embora. Pera aí, opa, vem cá. Ohala! Oi, Mawala, como diz o goleiro. Vem cá. Bora brincar. Ah, Valhalla. Ah, sim. Não, mas eles não vão pra Valhalla. Eles não são nórdicos, eles não vão pro Valhalla. No máximo, eles... Ah, sim, não, exato, eles não são nórdicos. Não. Odin só deu uma lá de Silvio Santos e vem, vem pra cá. Mas vem pra cá. Bem isso. Não, pera, mas sabe o que é engraçado? Parte dos Cavaleiros de Ouro tinham ido pro Cocytus, né? Que é uma das 8 prisões que vão as pessoas ou cavaleiros guerreiros de outros deuses que querem bater contra deuses. Não importa se é Hades, não importa se é Atena, você vai lá pro Cócega. Ah, e tá o bom cócega? Que ele se sacrificou. Vai fazer Cócega? Cócitos, ela disse. O bom que, tipo, o bom que eles se sacrificaram lá no Muro das Lamentações ia ser tipo um respawn. Se sacrificar e ia voltar pras 8 prisões pra ir cada Mas assim, uma prisão, coisa sabe? Que eu digo que pelo menos faz sentido no único lugar do inferno onde nunca houve luz. Que foi o Muro das Lamentações. Eles utilizaram as 12 armaduras que sempre estiveram na elíptica, que é a órbita do Sol. Não, você está falando das constelações. Agora, os Cavaleiros de Ouro, sim, sempre estiveram sempre debaixo do Sol. Então, a constelação, a armadura tá lá, pô. Que sempre foram banhadas pelo Sol. E aí, eles utilizaram as 12 armaduras... focando seu poder na flecha de Sagitário pra poder abrir um rombo, um senhor rombo no Mundo das Lamentações. Sim. Verdade. Não, o engraçado é que, se não me engano, o Chaka ia tentar fazer isso sozinho, coitado. Ele tava fazendo, tanto que ele consegue fazer um buraquinho no Muro das Lamentações. Não, ele não consegue. Mas esse buraquinho a gente... Ele não consegue nem arranhar. Sozinho ele não consegue arranhar. É verdade. Ah, eu lembro que alguém conseguiu fazer um buraco, agora não sei se é o C que bateu a cabeça. É porque o C faz tanta merda nessa saga de Hades. Não, sério, o auge... Graças a Deus não colocaram essa cena do mangá no anime. O C é só peido, um senhor peido na prisão do silêncio. E o Lune, tipo, o Lune que é silêncio naquela bosta, ele faz isso. Velho, a cara do Shun pra aquilo foi muito assim, mano. Não te conheço. Graças a Deus não colocaram essa cena. Ah, mas só que em compensação... O espirro, eles colocaram. o Espirro gritando alto pra caramba e o Luni tipo assim, mano, cala a boca. Não é? E engraçado, né? Porque quem cuida da prisão do silêncio não é o Luni, é o Minos. Só que como o Minos estava pajeando lá no, perto do Muro das Lamentações junto com o Ayakos e o Radamantes, ele que teve que tomar conta da prisão do julgamento, que não é verdade, não é a prisão do silêncio. Diga-se de passagem que a primeira dublagem do Radamantes foi feita por ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Briggs. Sim, é muito bom. Tava mais legal. Tava mais legal. Só que depois eles trocaram, não ficou legal. Na verdade, outra coisa que aconteceu muito na saga de Hades. A fase Santuário foi, além dos dubladores clássicos, teve as vozes escolhidas, no caso o Radamante, pro Guilherme Briggs. Porém, quando entrou Inferno, mudaram a voz do Marcelo pra de um outro dublador que eu esqueci o nome. Vozes clássicas. Sim, eu lembro que a galera toda tiltou na época. É. Só que o Marcelo Campos, depois de muito tempo, que ele só foi voltar a fazer o Mu quando foi pro famigerado Legend of Sanctuary. Aí depois disso ele voltou a dublar o Mu. Tanto que ele tá lindo dublando o Mu no remake do CDZ. Nossa, como eu fanboyou dele. Eu amo a voz do Marcelo Campos, cara, eu amo o Mu. Aí você pergunta, Sara, você é de Ares? Não, sou de Escorpião, mas eu amo o Mu de Ares, cara, é muito bom. Bom, próximo ponto. A chegada aos Elísios. Cara, eu ainda tô querendo saber quem é que é esse tal desse Elísio. É o taxista? Eu quero saber quem é esse cara. Até hoje eu tava procurando por ele. Bom, enfim. A única coisa que eu quero saber da chegada dos Elísios. Caguei mesmo. Você viu, né? Você percebeu. Caguei, né? Mesmo. Você percebeu, né? Caguei mesmo. Anfa. Vamos lá. A única coisa que eu achei meio forçado pra eles poderem ir aos Elísios é do Pégaso e do Cisne surgirem as asas. Por que não surgiram as asas do dragão? Por que não surgiu as asas de Andrômeda? Porque dragão chinês não tem asa. Animal, dragão chinês não tem asa. Preste atenção depois na armadura de vidro. A chegada dos Elísios, ela já começa conturbada em alguns pontos. Ok, os Cavaleiros de Ouro abriram a passagem do Muro das Lâminas, que é um baita de um muro muito grande, parece que é quilométrico aquele tempo, que os Cavaleiros de Bronze correm naquilo ali. Ah, mas até aí são a gente... São fechados por mais três... A nossa noção de tempo a gente percebeu nas escadas do Santuário, né? É. Aí, ok. A nossa noção de tempo a gente já perdeu em Namekusei. Eu ia falar isso, Nerdmaster. Aí, cinco tipo, minutos cara... de Namekusei. Não, aí tipo... Né? É. Tipo, aí beleza. Um beijo, Toriyama! Aí tipo, aí vem o Seiya, o Shun, o Shiryu e o Hyoga atravessando e indo. Eles já tomam um susto que um dos espectros cai lá no, na dimensão que segue pros Elísios e já se fode, já se explode, vai pro limbo. Eles já ficaram, vai dar bosta. Só que aí vem as asas de Cisne e Pégaso. E eles conseguem atravessar porque teve o sangue. Teve a armadura banhada pelo sangue de Atena graças a um grande, muito maravilhoso que conserta armaduras tão bem quanto o Mu, que se chama Shion de Ares. Tão bem quanto? Beleza. Acertou melhor que o Mu. Né? Foi muito aí melhor único, que o Mu, porra. O único que não ia conseguir ia ser o Ikki, que inclusive o Ikki é algo fora do comum. Ele vai pro inferno com a armadura V2, quando ele aparece no inferno lutando contra o Yakuza, ele tá com a V3. Como? Eu não sei. Mas ele tá com a armadura V3. Ikki. Ele Ikki. Tá com a armadura V3. A resposta tá é simples. Ikki. A resposta é a armadura renasce, sabe-se lá quando. Não, tipo, porque até eu onde diria a gente que, sabe, inclusive, a armadura... A resposta é Ikki! Não, tipo, vamos combinar. A armadura de Fênix, ela renasce a cada vez que ela é destruída ou que o Ikki morre. Ok? Ok. Ela ficou consertada e entrou na V2 quando o Mu pegou o sangue dos Cavaleiros de Ouro e consertou elas lá, ainda lá nas 12 casas. Ok, ok. Beleza. Okay. Porque ela é uma das armaduras que brilham lá na saga de Poseidon. Ok. Ok. Mas tá ok. Aí chega, aí, na hora que ele vai pra obrigado a vocês que fizeram a citação a Bolsonaro num cast de Cavaleiros do Zodíaco. Então, quem citou foi você, ninguém citou. Ah, vocês não imitaram ele não, né? Porra. Não, eu não tô imitando ninguém não, tá ok? Só que o ponto foi... Porra. Só que o ponto foi, na hora que ele ia atravessar, chega a Pandora. A Pandora, depois que tomou o tapão do Ick, fica... Ai, Ick de Fênix! E ela chega lá e dá a única coisa pra ele que defendia ela de estar ali, que era um colar que o Thanatos e o Hypnos deram pra ela. Ela vai dar pro Ick. Dá o colar para o Ick. Ele literalmente gente. Se fode. E ela coloca no... Ah. Eu consertei, que eu notei o nível de coisa que eu falei. Aí colocou no pulso e literalmente dele, se fudeu. Então, graças a isso, as asas de Fênix aparecem. Aí ele consegue atravessar. Só que, lembrando, o Ick não teve a armadura dele banhada com o sangue de Atena como os outros quatro. Ainda. Então eles conseguem chegar nos Elis, o Ick é o último a chegar. E quando eles, os quatro primeiros chegam lá, tá as ninfas que estão andando lá. E elas assustam porque ninguém nunca viu um humano sangrando, ferido, caindo nos Elisos. Porque os Elis é uma coisa muito utópica. Você tem que ser um santo muito doido pra chegar lá e conseguir pisar nos Elis. Porque... O santo... Olha, tem que ser um santo aprovado pelos deuses. Exatamente. Agora, um deus que quer matar todo mundo tá lá, lindo nos Elis. Agora, uma pessoa que quer proteger o mundo no gênero Elis. Minha filha, peraí, deixa eu te perguntar um negócio. Você tem coragem de impedir ele? Não, pô. Do jeito que o cara é, se tu inventar... Já ouviu a expressão médico mandou não contrariar? Então, tu não vai ter coragem. Tu fala um não pra ele, fala. Eu quero ver tu então, chegar na casa e falar não. Então, a saga dos Elisos é uma eterna contrariação a Hades. A fase Elisos é total contrariação a Hades. Os caras conseguem deixar o Hades puto. É. Bom, próximo tópico, antepenúltimo aqui desse episódio. O verdadeiro oitavo sentido. Em todo o arco de Hades, nós temos quatro vezes onde o oitavo sentido foi realmente aplicado. Mas somente uma delas ele foi muito bem visualizado. A primeira foi quando houve a exclamação de Atena contra Shaka e o Shaka foi pro inferno. Inclusive, ele não morre, ele literalmente transcende a Yoda. Exato, ele transcende. Ele se tornou um com a força. E você falou que não queria a comparação com Star Wars, né, Álvaro? Pelo amor, né? É, né? Eu quase tomei um tropelo aqui na hora que eu usei o exemplo do Anakin. Uma coisa é você comparar com não. Cara, olha só, eu vou ser sincera. Eu não sou versada em Star Wars. Eu só conheço, até então, os 6 episódios. E eu conheço a tal da treta que o Anakin brotou. Agora eu não sabia que ele era de uma história à parte essa resenha. Então, pare por aí. É porque eu não sou versada em SW. Sara, depois eu tento te explicar um pouquinho. Vou ficar doido, mas eu tento te explicar. Ah, tenta não. Vamos lá. E tem o Shaka. Vamos lá. A segunda vez que foi depois do Shaka foi quando os Cavaleiros de Bronze foram pro inferno. Vivos. Sim, que na verdade foi o Xion que meio que forçou eles a despertarem um pouco. Não, o Xion simplesmente deu um pescoção neles pra baixo no túnel do inferno e falou assim, ó, se vocês não queimarem o cosmos até o oitavo sentido, vocês são fodidos. Só isso. Não, e outra, vamos concordar. O que ajudou... Peraí. Você tá me dizendo que Xion deu um pedala rabinho nos cavaleiros? Começando não, pelo Seiya e depois nos não, outros três. O Nerd Master tá pensando que foi literalmente. Literalmente mesmo, ele deu uma bicuda. Não, mas é... Você sabe aquele povo que aprende a nadar e não sabe como, aí você pega e dá um empurrão na água. Então, foi só que um pouquinho pior. É, só que os Cavaleiros de Bronze tiveram uma coisa. Deu aquela turbinada. Então, além de despertar... Sim! Além de despertar o oitavo sentido um pouco, eles também tiveram o sangue de Atena ali. Agora, a pessoa que foi na raça foi sim. O Ick. O Ick não teve sangue de Atena, não teve porra. Na verdade, o Ick. Já foi pro inferno, já voltou pro inferno tantas vezes que ele já tem até cópia da chave. É, passe livre. Terceira vez que teve a aplicação do oitavo sentido foi quando eles foram pro Elísios. que foi quando eles chegaram lá. Foi? Só título de, não, só título de curiosidade. Você vai explicar uma por uma todas as fases? E a última cabe no penúltimo, no penúltimo tópico que eu quero trazer pra cá. Que é um gancho que eu queria trazer. Que são as armaduras divinas. Sim, só que essa aí da passagem pros Elises, pra mim aí foi mais influência do sangue de Atena do que elevação do oitavo sentido. Na verdade foram os dois, Sara. Na verdade foram os dois, Sara. Porque pra mim foi a vontade deles de atravessar e... O sangue de Atena tem poder. O sangue de Atena fez sua função. Sim. Aquilo aí pra mim foi mais... Ah, depois falando de mim, tá vendo? Aí depois falando de mim, né? Cada... Se eu lançasse essa... Não, se eu lançasse essa... Ah, Nerdmaster, que piada horrorosa! Como é que pode? Ô, Nerdmaster, você deu chance pra eu dar uma bronca no Jeff? Não deu, né? Ah, não. Então tá bom. Vamos lá. Por fim, as armaduras divinas. Que, por, até o presente momento, no começo do arco dos Elísios... Começou nessa seguinte ordem: Pégaso, Andrômeda, Dragão e Cisne juntos. E quando o Ikki tava apanhando junto com todo mundo, sem armadura, e foi jogado contra a porra da ânfora, aí sim ele foi ele banhado toca. No sangue de Atena e a armadura divina de Fênix apareceu. Mas tipo, as armaduras divinas, eu lembro de uma época, não sei se hoje em dia ainda existe esse debate... Que tem o termo Kamui e tem o termo armadura divina, no qual o pessoal fala que Kamui seria a armadura dos deuses e a armadura divina seria de pessoas que transcendem. Sim, não, mas isso daí é explicado no próprio, se... no próprio anime. Ah, ok. Porque eu lembro de uma época que a galera ficava falando que a armadura divina era a armadura divina e foda-se geral. Não, sabe? Não é nem o caso. É porque assim, ficava, o próprio arco. É, sim, pessoas. Eu reassisti o arco de Hades só pra ter um negócio fresco na cabeça pra poder gravar o episódio. E fiz isso em uma semana. Força de vontade. Parabéns. Então foda-se. Em uma semana eu vejo mais Kamen Rider da vida, pô. Enfim, eles falam com todas as letras no anime que as Kamui são as armaduras dos deuses. As armaduras divinas são daqueles cavaleiros ou guerreiros que representam deuses que transcendem o oitavo sentido e têm um incentivo a mais, conhecido como sangue de Atena. Exatamente. Que tipo, o Seiya teve a armadura dele despertada quando ele matou, acho que foi o Thanatos. Na verdade, ele não matou o Thanatos, ele derrotou a primeira e quem mandou o Thanatos pro ralo foi o Shun. Foi. E aí quem acabou com o Hypnos depois foram o Shiryu e o Hyoga. Só que assim, o Ikki simplesmente cagou pros dois e foi lá lutar direto contra a Hades. É, inclusive, aí vem minha crítica à saga dos Elis. Enquanto o Santuário Inferno... Agora eu falo tanto mangá também. Teve todo um trabalho, uma coisa. Cara, Elísios foi uma coisa tão ruchada. Tipo, chegou, virou, tá, armadura divina, correu, pegou Atena. E... Hades. Na verdade... Nunca... Como é que foi essa última... Peraí. Como é que foi essa última parte aí? tá. Não, porque foi literalmente... Gente, são 6 episódios. 6 episódios no qual constam o quê? Galera chega nos Elísios, topa com Thanatos e Hypnos. O Seiya, óbvio, é o primeiro, vai à armadura divina, derrota o Hypnos, vem o Shun, acaba com o Hypnos, corre pra topa com Thanatos. Derrota Thanatos, que é como se fosse a coisa mais simples desse mundo, derrotar um deus, mesmo que seja um deus menor. Ok. Aí eles acham a Saori enfiada numa ânfora toda cheia de sangue, que a ânfora puxa o sangue dela. É o quê? Poseidon parte 2, quase, tá, né? Cadê Hades? Hades, vamos destruir a ânfora de Atena. Destrói a ânfora. Aí, do nada, aí você pensa, poxa, pode demorar pra achar o Hades. Não, o Hades vem como uma esfera negra sobrevoando. Ah, lá, vocês não vão me derrotar, pipi, a Atena vai morrer. Se eu morrer, o inferno desaba, o planeta Terra vai ser tomado pelo eclipse e etc. Aí vai todo mundo, aí o povo vai invadir onde está o corpo de Hades, que não foi tocado desde a era mitológica. E que toma uma bifa do Cavaleiro de Pégaso, de novo. Exato, eles entram lá como se fosse também a coisa mais simples do mundo, o Hades vem puto da cara com a câmera dele, e eles derrotam... Ai, gente, aquela luta... Agora, uma coisa... Oh, eu esperava coisa melhor daquilo, eu fiquei com muita raiva, então, na época. O fato é, o que eu gostei nesse arco de Hades é que a Athena, a Saori, por mais que ela fale, ah, eu amo os humanos, que não sei o quê, ela se prostrou como uma verdadeira general de sua tropa. Sim. Mata todo mundo! Cara, ela mesma, ela chegou com o Shaka pra topar com o Hades dentro do corpo do Oxum, que estava prostituído. E no final ela ia derrotar o Oxum, só que ela decidiu se entregar pra poder poupar. Óbvio que não ia acontecer, porém ela já tinha tudo planejado. Porque quando ela foi com a Raya Shiki junto com o Shaka, porque o Shaka foi... Foi junto com o Shaka que o Shaka transcendeu. O Shaka deu a dica pra ela, ó, vai no oitavo sentido que dá sorte. Só que a Saori, ela é meio extremista. Ela pega a daga e se mata na frente da galera. Muito gênia ela, tudo bem. Ela vai, se mata. Depois acaba se entregando pra libertar o Shun. Porque o Shun também é uma peça principal. Mesmo ele sendo o corpo de Hades, ele é um poderoso cavaleiro. Inclusive, que até o Ikki fala, ó, meu irmão é mais poderoso que eu e todo mundo aqui, beleza? Não, ele tem a quantidade de cosmos lá. É, ele é poderoso pra caramba. Só que o Shun é uma coisa, o Shun é bondoso pra caramba. Então, o Shun, ele não é que nem o Seiya doido desembestado. Ele tipo, pô, não quero te bater. Aí vai e bate. Porra, eu falei que eu não queria te bater, enfim, te matei. É o Shun na vida. E a gente esqueceu de falar um ponto. Armaduras de ouro nos Elísios. Sim. Ah, sim, verdade. Os cinco principais ficaram com... Não, mas não foi isso. Literalmente, Poseidon, lacrado por Athena, enviou raiva, porque o maninho dele poderia tomar conta da Terra, virou assim, eu não quero, eu quero a Terra. Pera aí, rapidão, dois tempos. Ah, desceu no Julian Solo. E o Julian tava andando com o Sorento, né? Cara, na hora que ele bate é o Sorento, o senhor Poseidon. Cara, ele literalmente, ele pega as armaduras de ouro, porque depois que os Cavaleiros de Ouro morreram, as armaduras voltaram pro santuário. Ele pegou as cinco armaduras de ouro, referentes a cada um dos Sara, cinco, e jogou não. pra lá. As armaduras não voltaram pro santuário. Elas continuaram flutuando ali perto do Muro das Lamentações. O que o Poseidon fez foi simplesmente atravessar elas através do muro pra chegar nos Elísios. Ah, ok, entendi. Não, o bom é que todo mundo pensou, pô, porque a ferramenta que você desenhou foi, pô, armadura de ouro nos Cavaleiros de Bronze já era, né? Nossa Senhora. Durou dois segundos. Mas tomou uma tapa. Como que isso vira tudo, fiquei assim, gente. E agora a gente descobre quais são as armaduras de ouro que cada um dos dois irmãos vai vestir. Não, mas a gente já imaginava isso porque é o signo de cada um. É, de certa forma, né? Não, mas... Além que já era demonstrado, como é que fala, certa afinidade também. O Shaka sempre demonstrou afinidade ao Shun e o Aioli e o Ikki também, meio que distante, também tinha certa afinidade. Já era meio que uma coisa que vocês... Não sei se vocês perceberam, mas antes do arco de Poseidon, o Shaka deu sangue pra armadura de Andrômeda e o Aioria deu sangue pra armadura de Fênix. Sim, acho que o único que recebeu sangue não compatível com o seu signo, acho que foi o do... Foi o Seiya. Ele pegou do Aldebaran. Então, foram o Seiya, o Shiryu e o Hyoga. Porque o Seiya veio do Aldebaran, o sangue veio do Aldebaran, o do Shiryu veio do Miro de Escorpião. Não, o Miro de Escorpião foi pro Hyoga. E o Mu de Ares deu sangue pro Shiryu. Ah, tem até lógica também, porque foi o Milo que como é que fala, deu alguns ensinamentos de sétimo sentido pro Milo, pro Hyoga. E o Mu sempre foi muito afinado com o Shiryu. Desde o arco dos Cavaleiros de Prata, por causa do primeiro encontro deles em Jamiel. É. E por fim, o último ponto, o final do anime. Porque assim... O final do anime foi muito similar ao final do arco de Poseidon. Eles envoltos em bolhas que saíram voando de volta para a Terra, só que desta vez Seiya tinha a espada de Hades cravada na porra do peito. É, que inclusive isso é trabalhado futuramente. E isso dá abertura pra gente falar do prólogo do céu. Não! Não, é Dark Dimension, é melhor. Não, faz curva e vamos pra ND. É. Faz curva. Até o próprio Kurumada, ele não considera. É, prólogo. Melhor não. Ué? Cara, eu adoro a animação. Cara, eu adoro a animação do prólogo do céu e a premissa dele, mas não considera, não. Bora sair disso e ir pra ND. Céu, a única coisa que ele tem de bom é que a animação é muito linda. E só. Sim. O resto. Cara, o ponto é, o Seiya foi dar uma de coragem hoje, mas tomou uma espadada de Hades no peito, conseguindo assim uma maldição, que essa maldição faz ele ficar cadeirante, desacordado, literalmente em estado... Comatoso. Em estado vegetal. Ele comatoso, fica em estado vegetal. Ora. Ok. Isso, comatoso, obrigada. A outra coisa que acontece, o jeito que o Hades morre também foi uma... Gente, o final de Elysius, o Hades ele dá uma epifania, ele dá um déjà vu, não sei o que acontece naquele ser. Ele, meu Deus, o Pegasus da mitologia. Ai, porque eu já tomei. Você só teve uma pessoa que me feriu nesse mundo e foi não sei o que lá as contra. Você é a reencarnação. Fiquei meio... É, ele simplesmente começou a paranoia de que o Seiya era a reencarnação do Pegasus original da mitologia. É, ele deu uma viagem muito louca ali, ele pegou, acho que foi a hora que bateu a entrada repentina que ele deu no corpo, que fazia muito tempo que não usava. O Twin! Bateu, subiu. Não, o bom é que tiveram consequências, tipo, tiveram consequências interessantes. Inferno e Elysius já não existe mais, porque Inferno e Elysius existiam por conta da existência de Hades. O pessoal conseguiu uma coisa que, enquanto Poseidon foi lacrado de novo... Hades foi morto. Parou de existir. Então, Inferno e Elysius já não existe mais. Já tem esse desfalque muito grande. E o Seiya foi embora. Tanto que ND hoje em dia, Next Dimension, que é a continuação direta da saga de Hades, o Seiya tá daquele jeito. Ele já tentaram matar ele duas vezes. 2 milhões de vezes, a Saori, né? Que tava cuidando dele. Exato. A Saori que tá cuidando dele. Depois foi a Marin pra tentar cuidar dele. Tem uma viagem no tempo muito louca pra tentar resgatar a espada de Hades pra tirar a maldição que tá no Seiya. Só que o próprio Cronos virou e falou assim, ó, não pode ter mudanças. Isso ainda vai dar bosta, eles não vão conseguir fazer isso. Agora, um mangá que conseguiu trabalhar essa maldição bem foi o episódio de Assassin, que o Seiya tá com a maldição, porém ele consegue ainda usar a armadura de Pegasus. Eu não vou dar mais spoilers além disso. Ah, eu digo assim, que porém, o episódio, o arco G do mangá, tanto o G, o primeiro G quanto o G Assassin, ele merece os dois merecem um episódio. Enfim. Agora, já que... quem foi que citou o prólogo, foi o Jeff? Fui eu. Ah, tá. Tipo, o prólogo, ele só é interessante, tipo, que ele trabalha esse coma do Seiya, a galera tudo, porque tem a consequência, pelo menos a consequência eles trouxeram ali, que foi, parou de existir o Inferno e Elysius, que é onde iria as pessoas mortas, seja boas ou ruins, e isso causou algum tipo de problema. A Saori abdicou, no prólogo do Seiya, ela abdicou do posto dela de Atena pra cuidar do Seiya, que isso dá uma merda também pra caramba. É, ela abdica do trono da Terra em nome da Artemis, a deusa da lua. Exato. Que tipo, o filme prólogo do céu, ele tem umas premissas interessantes, porém, ele foi mal executado. Pra cá. Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é, a partir do momento que ele era um prólogo, tinha alguma coisa a ser consertada no futuro arco dos deuses. Só que arco esse que nunca foi feito. Então, reza algumas teorias... que era pra ser uma trilogia de filmes. E a Toei, ela fez como é que fala? Kurumada assinou, ele tem um contrato, eles foram fazer. Só que o Kurumada não gostou. O próprio Kurumada fala que ele não gosta de prólogo do céu. O prólogo do céu foge demais. Tanto que a única coisa que ele usa é, em parte, que ele lançou um one-shot há muito tempo, quando ainda tava lançando o ND no início, seria o irmão da... da Marin, o Toma. Só que ficou bem... Como é que fala? Ficou raso. Bem por cima. Ficou raso. Cara, o prólogo do céu é aquilo. É bom pra ver, sessão da tarde, mas... Não considera na cronologia, não, que aquilo ali só dá merda. Aquilo ali só... Você deseja tem muito nó. Aquilo ali vem e causa mais nó cego ainda. Esquecemos de uma coisa, que aparece o irmão do Seiya. É verdade. É, mas nossa, a irmã do Seiya, ela aparece, inclusive, no mangá. Não, ela aparece. É tipo assim, a Marin chega. Gente, olha, eu achei todo mundo. Quem? É isso que eu achei muito estranho. Tipo, acharam a Seika do nada, cara. Tipo, todo mundo então, procurando a Marin, por pelo anos menos deixou claro que... Olha, eu vou defender a Marin. A Marin, ela fala que estava procurando há muito tempo pela Seika. E depois de muito procurar, ela até fala, eu achei ela onde menos se imaginava, que é a vila de Rodório, que é os arredores lá do santuário. E aconteceu, a menina retardada, não sei como, mochileira, talvez, conseguiu viajar até a Grécia, me foi andar e caiu e bateu a cabeça. E lá ficou. E lá ficou, até alguém achar que, graças a Deus, foi um senhor legal e cuidou dela. Tanto que ela só volta a memória dela na hora que tá todo mundo protegendo ela. Porque o Thanatos tenta usar ela pra poder desassociar o Seiya. Aí é a hora que a memória dela volta com tudo. E não, aí, mas isso daí foi... A história de a Seika aparecer... E ela recuperar a memória do nada foi um puta Deus Ex Machina, desculpa. Não, aquilo ali foi Deus Ex Machina. Porque não fez diferença nenhuma na história. Não, aquilo ali foi bem Deus Ex Machina. Eu não vou discordar, não. Na verdade, agora entra minha outra defesa ao remake da Netflix. Eles estão já trabalhando a Seika. E eles não estão trabalhando a Seika como, ó, a irmã do Seiya que sumiu, está no limbo. Ela chegou ao santuário, ela chegou a se tornar uma recruta. Mas abandonou. Aí você fica, é a Marin? Uai, olha, não sei, se você mexer nisso aí, você não vai gostar. Ele fala desse jeito pro Seiya. Então, mexer, a única coisa pro... Então, a única coisa pro qual serviu a Seika recuperar a memória e gritar o nome do irmão como se nunca tivesse feito isso na vida foi pro Seiya tirar a força do rabo e alcançar o oitavo sentido e assumir a armadura divina. Mas isso não foi forçado demais, né? Cara, então... uma coisa que eu acho boa nos Cavaleiros de Bronze é que eles não pegam o oitavo sentido e fica oitavo sentido como se fosse, tipo, a respiração de Kimetsu no Yaiba, tipo, ficou e se tornou algo natural. O oitavo sentido deles fica nessa montanha russa. Vem, vai, de acordo com os picos de situação. Então, acontece que os Cavaleiros de Bronze, segundo a história, não eram pra atingir nem o sétimo sentido. Não, Cavaleiro de Bronze é bucho de canhão. Literalmente, exato. Eles seguram. Vem os recrutas com as armaduras, exato, de couro. Aí vem os bronze que, se você parar pra pensar, pegar as armaduras, o concept art das armaduras, as armaduras de bronze, elas protegem pouco. Sim. Elas protegem pouco. Aí vem o quê? Aí vem os prata e vem os bronze. Aí vem o ouro. Só que os cinco Cavaleiros de Bronze... os cinco principais, no caso, eles conseguiram transcender graças a interferências externas. Tipo, a armadura de ouro veio, banhou, e a armadura de bronze ganhou mais proteção. Meio que quase que... Eu lembro quando eu era criança... Interferência tem nome e sobrenome. Todo mundo falava que os Cavaleiros de Bronze tinham evoluído pra prata por conta da mudança de armadura. Isso quando eu era criança. Então, mas não foi o caso. Porque assim, as armaduras continuam sendo de bronze. Elas só evoluíram. Exato. E outra coisa, exatamente, a interferência do qual esses cinco ganharam poder sobre-humano tem nome e sobrenome, roteirista. Sim. Se fosse levar a sério... Os Cavaleiros de Bronze não era pra ser nada. Se fosse levar a sério, os Cavaleiros de Bronze nunca tinham chegado onde chegaram. Ponto. Acho que tá na hora dos comentários finais, não é? Exatamente, Jeff. Obrigado pelo gancho. Finishing. Agora, finalmente, eu vou dizer para todos vocês, começando pelo Nerdmaster, que ficou um pouquinho quieto aí. Eu o quê? Que eu tô aqui. Eu vou pedir para você dar uma nota de 0 a 8 orbes do Anime Sphere pra Cavaleiros do Zodíaco como um todo. Antes disso, eu posso dar um plot twist? Por favor. Eu nunca vi nenhum episódio da Saga de Hades. Isso porque eu pedi pra ele assistir. Puta que pariu. Ai, caramba. Eu fiz de propósito. Veio aqui só pra zoar, né, desgrama? Ah, vá. Só o jeito que ele tava zoando aqui, eu tava aqui. Gente, o Nerdmaster não. Eu posso prever seus movimentos. É, por aí. Enfim, Nerdmaster, de maneira incompleta a tua nota pra Cavaleiros do Zodíaco. De 1 a 8 esferas. Incompleta por quê? A gente nunca mais vai falar de nada de cavaleiro. Eu não quero mais nada de cavaleiro. Chega de cavaleiro nessa porra. Tem se os ouvintes pedirem, tem que ser feito. Ponto. Os ouvintes pedem. Norberto, vai pro diabo que eu carrego, Norberto. Bom, fala sério agora. Cara, Cavaleiros é aquilo que vocês falaram. Se tivesse sido lançado antes ou depois, ia flopar bonito. Porque eu apesar da história ser bacana, o porra do Kurumada faz uma salada de fruta com a porra das mitologias dos outros. Que a gente brincou, ah, tem a grega, tem a romana, tem a persa, tem a inca, tem a hindu, tem os cavaleiros de aço também que a gente esqueceu. Que os cavaleiros de aço são da Toei, não são do Kurumada. Exato. Obrigada. Foda-se. Não existe no anime. Mas tá na mistura. Tá na mistura. Olha, eu vou defender. Foda-se. Eu já falei. Eu critico o Kurumada, mas eu também defendo o meu velho do saquê. Tem coisa que ele faz errar, mas tem coisa também que não é culpa Sarah. Dele, não. Sarah, com licença, Nerdmaster, continua. Isso aqui é ótimo. Como? Eu depois eu interrompo dela também quando ela estiver falando tudo. Vai, Nerdmaster, segue. Ah, cara, sinceramente, não vou dar uma nota muito alta, não. 5 esferas tá bom. Tá bom. É só pela caridade. É a tua nota, cara. É a tua opinião. Simples assim. Jeff? Vamos ver. Eu acho que por tudo que Cavaleiro significou para tanta gente, para tudo que significou para mim como sendo um dos primeiros animes que eu vi ele crescendo de, vamos dizer, de 95 até hoje, eu vi ele crescendo. E não pode se negar que ele teve uma evolução, tanto que ele agora tá até chegando nessa versão nova e em CG da Netflix, né? Netflix patrocina nós. Do Félix. E eu vou dar para ele um 7. E eu só não dou 8. Porque tem essa questão que algumas partes dele envelheceram mal, né? Então... Quase todas, então, diga-se de passagem. Então, é. Aí isso acaba pesando, mas eu dou 7. Ok. Sara? Eu cresci vendo Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros foi o primeiro anime que eu vi na minha vida. Se Deus saber o que era anime... Foi algo que me seguiu até... Segue até hoje, 18, né, Sara? 18... Parte da... É, parte da minha vida... É um neném. É uma neném. É uma xixuca de neném. Ou de bebê, de... Tipo, parte da minha vida otaku e parte do que eu já fiz e faço ainda um pouco pra alimentar, vamos dizer assim, cultura CDZ, vamos dizer, eu já fiz. Parte de mim já tá inserido em muita Scanlator por aí, por conta de CDZ. Tipo, a obra por um todo, eu dou 7 esferas também. Não dou 8, porque tem falhas de roteiro grandes. Entra também, como é que fala? Jura! Jura! Tem coisas que... Tem curiosidades, fatores de Masami Kurumada e afins que eu conheço e que me levam também a... opinar, né, em 7 esferas. Vamos ver o que mais. CDZ foi é um marco, não no Japão, porque no Japão ele foi mais uma. Foi uma série de sucesso da Era de Ouro. Ele foi da Era, sim, de Ouro da Shonen Jump junto com Dragon Ball. E Jojo, na verdade. Inclusive, Jojo era a cabeça dessa Era de Ouro. Tava demorando! Tava demorando pra falar de Jojo. Ela se segurou. Ela levou uma. Não, agora peraí. Não, peraí, que isso aqui precisa ser montado. O ouvinte saber. Ela levou 1h40 de gravação. Vai fazer pra o quê, né? Jojo. Mas Jojo é bom. Ah, meu Deus do céu. Conseguiu, não. Salva. Não. Não, Sara, parabéns. Parabéns, Salva. Parabéns, Sara. Você conseguiu resistir. Parabéns. Pô, não, mas tipo, CDZ foi foi da Era de Ouro da Shonen Jump, junto com, inclusive. Antes de CDZ, teve Ring Ninkakeiro também, do Kurumada, que foi da Era de Ouro também. Atualmente, ele estourou, foi na América... Esse é o Seiya Pugilista, isso, né? Isso. Ele estourou na América Latina, América Central. Agora, América... Como é que fala? América do Norte, Estados Unidos, que estão tentando pegar agora com Netflix, né? E CDZ tem muita coisa. Muita coisa. Além do clássico, tem os vários spin-offs... Tem o databook dele, que tem o Hipermito. Foi uma série... Tipo, o Kurumada não soube trabalhar, mas a história de CDZ é uma coisa muito gigante. É um universo muito gigante. Que é trabalhado de inúmeras formas, de inúmeros jeitos. Tanto que existe Central Show, The Lost Canvas, Episódio G, Episódio Assassin. E por aí vai. Só que não envelheceu bem. Inclusive, alguns anos atrás, teve um fenômeno que eu chamei de abuso. Abuso no que eu digo, foi muita coisa saindo ao mesmo tempo, não tava dando espaço pra se ter uma respiração, tipo, poxa, eu tô com saudade. Saiu o Ômega, seguido do Ômega, depois veio o Soul of Gold, e aí veio o Sentinel Show no meio do caminho junto, o episódio de Assassin já tava saindo na época, ele lança em scan digital, assim, em revista digital, tava maçante pra caramba. Além que aqui no Brasil já chega um pouco atrasado tudo. Tanto que agora que vai sair o box do Soft Gold depois de 5 anos. Né? Timing muito bom pra Play Art. Né? É uma ironia. Né? Tipo, então eu dou 7 esferas por conta do fator. Não envelheceu muito bem. Graças a Deus agora está dando um espaço de respiração. E atualmente a única coisa que veio com boom pra chamar atenção foi o Saint Seiya da Netflix, mas com um objetivo já em mente. Tentar puxar o pessoal da América do Norte, que sempre foi uma vontade que a Toei teve, só que não conseguiu e vai tentar agora. Tanto que muita coisa de CDZ, quando é lançada, já é pensando no mercado América do Sul, América Central, porque cara, é onde tá a maioria dos fãs. Cavaleiros Latina, do Zodíaco. Então. Cavaleiros do Zodíaco, lá nos Estados Unidos, sempre foi um fracasso. Não, Cavaleiros lá pra eles tanto faz como não fez. Tanto que, por isso que eu falo que o arco do Grad não é um arco que eu gosto, não é uma pseudo-trama que me chama a atenção, mas eu entendo muito o motivo dela estar ali. Porque você olha a pseudo-trama do Gurad dentro do remake da Netflix, você, sim, vê muito o que americano gosta de ver. Então, é algo que dá... Deixa eu perguntar um negócio, peraí. Gurad é o velho maluco do... E ainda, é o velho maluco do exército. E ainda fizeram, isso, um trocadilho com a Fundação Grad. Ah, tá. Do original. Sim. Exato, tipo, pra mim, o Gurad é a típica traminha pra americano gostar. Então, por isso que eu não critico, eu até ignoro, dá até pra ignorar aquela subtrama do Gurad muito de boa. O segundo arco da Netflix tá bom também. E eu digo pra você... Que... Fala aí, Sara, qual que é a tua nota? E eu dou... Não, o que eu ia falar. Não, pode falar. Sim. É 7 esferas. CDZ, agora que ele tá conseguindo... sair um pouco desse turbilhão de novidades que ele tava e se estabelecer em algo, tanto que o foco mais tá no da Netflix. Inclusive, outro ponto que eu ia falar e me deu uma fugida muito grande, deixa eu ver se eu lembro agora, que enquanto fugiu e se foi. Não vai voltar, não. Então, enquanto você lembra o que eu queria falar... Fugiu e se foi. Eu ia falar alguma coisa referente a isso. Ah, lembrei. Soul of Gold. Soul of Gold, eu critico a trama de Soul of Gold. Eu critico. Foi uma puta de uma trama muito superficial. Muito. Como diria o Álvaro, foi feito só pra vender boneco. De novo. Exata. A única coisa que eu gosto em Soul of Gold é a sinceridade. Não da trama. mas do objetivo dela. Porque o fandom CDZ, tipo, entre essa fase eu, o Jorge e tal, todo mundo sempre... Existe tanta fanart na internet sobre os Cavaleiros de Ouro com armadura de... Como seria? Desde os primórdios de fórum, todo mundo imaginava isso. Então, quando veio o Soft Gold, ele já veio nessa premissa. Armadura divina, Clothmith. Ponto. O objetivo central dele. E isso é o que eu mais admiro em Soft Gold. A sinceridade dele no que ele veio trazer. Também é a única coisa que eu acho legal. Tá, também tem o Máscara da Morte e o Afrodite, que tiveram uma redenção interessante em Soft Gold. Beleza. Bom, o que eu acho assim... O fato de ter colocado uma menina com a armadura de Andrômeda foi mais pelo fato de eles fazerem alusão ao... Como posso dizer? A essa onda toda de empoderamento feminino, do qual eles poderiam fazer muito bem com as Amazonas, dar um espaço a mais para China e Marin, que quase não existiam no arco original. Mas o que eles fizeram foi simplesmente pegar uma personagem que era amado pelos fãs e transformar numa menina. Então, eu não vejo dessa forma. Pra mim, porque tipo, se eles modificassem um pouco mais a trama do remake, ia dar muita merda. Ia, sim, tipo, dar espaço pra uma das amadas, que seja Marinha, China, ia dar encrenca. E eu não vejo mudar o sexo como... Ai, a lacração. Nossa, quando vem alguém falar isso pra mim, eu fico assim, cara, eu que sou mulher, eu não tô implicada com isso. Tipo, teve gente que falou, nossa... Agora, vocês estão esquecendo... Tipo, ai, o empoderamento. Peraí, que vocês estão esquecendo a melhor coisa já trazida pelo remake CGI ai, de Cavaleiros, mesmo, que foi a tampa de bueiro computadorizada. Não, aquela tampa de bueiro é maravilhosa. Aquela tampa de bueiro é de um... Como é que fala? É de um nível de comédia fora do... De quebra de tensão muito doida aquilo ali. Mas sério, o Shun... Eu não sei se é porque eu me adaptei ao fato. Eu não vi como um motivo de empoderamento. Eu não vi como... como é a palavra? Uma coisa contra, que fosse contra a história. Feminazi. Isso, não fosse algo assim. Eu não vi nem como empoderamento, nem como motivo de querer bater de frente. Foi uma... Porque, tipo, como eu posso dizer? Há muito tempo, isso antigamente, a Toei recebia muita carta de meninas, de crianças, né, meninas, pedindo mais interação de personagens mulheres, porque elas se sentiam excluídas em brincadeiras. Então, eu não duvido que a Toei, pensando nesse lado de chamar a atenção do público americano que já quase não conhece CDZ, colocar uma personagem feminina também para, como é que eu falo, chamar a atenção de pessoas novas, de ter uma mulher no grupo. Porque vamos concordar, você pegar... Vamos colocar a base aqui. O Shiryu mulher não ia dar certo. O Yoga mulher também não ia dar. Ikki mulher, então, ia ser... E seria algo interessante, porque o Ikki é um personagem forte pra caramba, e seria uma personagem feminina forte pra caramba também. Mas isso ia mexer no calo de muita gente. Então, como mexia assim, no então calo de muita gente no Shun. Só que eu acho que mexer no Ikki seria mais motivo de ter tido... Cara, tipo, tudo bem, o Eugene Sun, que é o que tá fazendo a direção do remake, ele também foi babaca em certos pontos do Netflix, né? Ele chegou ao ponto de ter que deletar o Twitter, que foi um alvoroço. Sim. Eu acho que se eles tivessem feito isso com o Ikki, teria sido pior. Agora, fazendo o Shun, pra mim, foi uma certa forma de interação, uma certa forma de integração, não sei. Porque se colocasse uma sexta personagem, ia dar bagunça. O povo, ai, porque fugiu mais do que? O povo já reclama do Garage até hoje. Só que tem um pequeno porém. Colocaram... isso eu vi no Twitter, no Facebook, em redes sociais, que retirar o Shun da maneira que ele era foi algo contra os homossexuais. Falaram um monte. Ah, não. Não. Eu... Cara, não reclama não. Porque a gente podia ter tido... Vênus de Milo, a tartaruga menina. Né, não, que foi olha, só pro seriado, falar, né? Eu vou falar entrando... Eu acho que eu tenho um pouco, como é que fala, o peso de falar sobre homossexualidade. Eu não vi esse motivo. Ai, porque manchou os homossexuais? Não. Não manchou. Primeiro que o Shun, até onde eu sei, até onde o Kurumada abriu a boca dele, o Shun não é assumido. Existe fanfics, existe o universo no qual o Chip Yaoi rola doidado com todo mundo. Existe a casa de Libra e o que... Se cara, acontece na casa de Libra, fica na casa de Libra. Eu sabia que iria fazer essa piada. Se a gente vai entrar na casa de Libra, então eu vou entrar na casa de Libra no teor mangá. Se você ler o mangá não chega nem perto do que foi o anime. O ponto é, o Shun é um rapaz delicado, o Shun é o... Não vou dizer que ele é o estereótipo, mas ele é o bishonen. Ele é o andrógino, que tem muito no Japão. Inclusive, a época que o Shun nasceu, a época que CDZ foi criado, foi a época auge onde estava nascendo os andrógenos. Onde estava também o Shun, olha lá, não, vai lá sério, vamos falar sério agora. O Shun é tão viado quanto o... Ai, caralho, fugiu Mística. Do Yu Yu Hakusho. Ah, tá, o Kurama. Ah, tá. O Kurama. Nossa, o Kurama era pegador pra caralho, cara. As menininhas pagavam pau pra caralho. Aí que tá, o Shun também chama... O Shun no mangá chamava muita atenção de mulher também. O porém é, o Shun não é... Ah, é? Na Guerra Galáctica, as menininhas... Shun! Sim. Exato. O Shun, ele é a representação do andrógeno dentro do universo de Saint Seiya. Tanto que o Kurumada nunca teve medo de trabalhar personagens andrógenos. Só que o pessoal quer colocar o Shun como homossexual. Ele não é. Ele não é um personagem homossexual. Nunca foi. Existe fanfics, existe... Juni de Camaleão, mas um abraço. Existe o universo Yaoi. Se tu parar pra analisar que já teve várias cenas de nu dos cavaleiros, a gente não via Bilal nenhum, acho que ali não tem nem sexuado, quanto mais assexuado. Ali é tudo sem sexo. E tipo, cara, assim, falando friamente, eu não vejo o Shun com essa visão que ele é homossexual. Eu posso falar isso, até porque eu sou lésbica. Eu tenho esse meu ponto de partida. Então eu não fiquei com essa... Oh, meu Deus, tirou a representação. Agora você tá ouvindo a cara dos ouvintes caindo no chão e fazendo tanta. Aê, você bom, descobrirá a América. Vamos lá, gente. Agora, Álvaro, por favor, a sua explicação. Cara, mandando minha nota aqui. Minha nota pra Cavaleiros sempre vai ser a máxima, sempre vai ser 8 ali, porque Cavaleiros, vocês sabem a importância que tem pra mim, pelo menos. E a saga de Hades ainda tem um pontinho a mais, porque foi o que fez, acho que, grande parte daquela geração da Manchete, geração que assistia antigamente, a voltar a assistir Cavaleiros, né? Porque eu lembro muito bem, eu andando, acho que eu estava na Paulista, andando com um amigo meu, e a gente viu um pequeno posterzinho, assim, mostrando que estavam vendendo os primeiros 13 DVDs. Ali da saga de Hades, que seriam os 13 OVAs, né? E, cara, aquilo foi... Eu não tinha nem computador pra ver. Não era nem... Não era DVD. Era aqueles... Eram uns formatos que só lia em... Acho que era MVB. Eu não me lembro, não me recordo. Mas foi algo, assim, que pra mim fez... Ali fez tudo voltar, cara. Fez tudo o carinho. Fez tudo a vontade de ver Cavaleiros tudo de novo. Ali valeu muito a pena. E a saga de Hades tem a grande importância disso. Eu estava comentando com o Jorge antes da gravação que eu acho a importância da saga do Santuário, a primeira saga, os primeiros 13 episódios, né, muito mais importante do que todo o resto, porque foi o que trouxe tudo de volta, né? Cara, Cavaleiros é tudo aquilo. São várias lições que a gente aprende. A gente sabe que tem sérios problemas, porém Cavaleiros ainda tá no coração e sempre vai ser. A gente só pode dar 8 aqui, mas pra mim sempre vai ser 10. E é isso aí. E tu, Jorge? Quantas bolotas tu dá pra esse dragão? 6. Eita, por quê? Assim seco, na lata, vai nem dizer por quê. Deixa eu começar. O que acontece? Cavaleiros, sim, foi um dos primeiros animes que assisti. Foi. Entra muito na nostalgia, naquele sentimentinho bom que fica no coração? Entra. Ah, essas crianças, esses neném novo, é uma coisa muito... Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, Cavaleiros do Zodíaco, ele não tem roteiro conciso. Tem muita falha. Jura? Como se ninguém tivesse falado disso por aqui. Sem contar que, além de concisão, ele não tem coesão. Uma história que pode... Jura? Posso continuar, Nerdmaster? Ou você vai ficar me pausando toda hora? Não, só tô sendo chato. Então, por favor, deixa eu terminar pra você fazer a sua zoeira. O que acontece? Coesão, concisão. A história é um pouco rasa porque você junta muito das histórias de quase todos os shonen que você vê por aí. E ainda assim eu gosto pra caramba de Cavaleiros do Zodíaco. Portanto, obrigado, Capitão Óbvio. Eu sou assim, cara, você sabe. Por fim, a minha nota fica 6 por conta disso tudo que foi falado. Acho que foi todo mundo. E um pouco mais. Ou seja, ouvintes, Cavaleiro do Zodíaco ficou assim, ó. Acho que foi todo mundo, gente. Foi todo mundo isso. É, você e a Sara com as notas de quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco. Olha, hoje em dia eu não me considero mais tão fã, não. Mas continua sendo. Essa é a questão. Por mais que você tenha reduzido, você continua sendo. É aquilo. Como é que fala? Foi, como eu falei, foi 15, quase 17 anos, 18 anos da minha vida fazendo conteúdo, trazendo conteúdo. Sim. Eu já li muita coisa. Então acaba que eu sou uma enciclopédia, meio que por tabela. É, você é com Cavaleiros o que eu sou com Dragon Ball. Nesse ponto... Jura! O pior que eu tenho que concordar. Nerdmaster não vai me deixar em paz até eu dizer grande abraço a vocês e até o próximo episódio, né? Como é que vamos fala? Lá. Não tem como eu abdicar... Aê! Vamos tipo, lá. Não tem como eu abdicar do conhecimento que eu já tenho. Não é? Com certeza. Por fim, terminando o episódio, a gente vai trazer um pouquinho do que cada um anda fazendo por aí. Jeff, fala um pouco aí sobre os cenários de RPG que você anda fazendo. Então, eu tenho um cenário que eu estou desenvolvendo de RPG que está tendo um concurso pela editora New Order. E eles vão escolher alguém para participar do selo brasileiro que eles têm, né? Ele já tem um cenário brasileiro que chama Beauregard, que já foi publicado. Eles vão publicar um segundo cenário que é Epifania, Deuses em Nós, que você joga como um humano que desperta o poder de deuses. E o meu cenário, que eu estou tentando entrar aí, ele se chama Neo Katana, e ele mistura elementos de anime, Ava. Um pouco de tecnologia orientada através de magia. Então é como se... E por muito... É como se a evolução tecnológica viesse como a magia como combustível. Pois é. E por fim, os links para a página do Facebook que cita o cenário como um todo vão estar aqui de novo. Mesmo. Sara, por favor, fala aí dos seus projetos fora Anime Sphere e Paranerd, que já vem logo em seguida. Né? Então, pra quem quiser ver meus trabalhos, eu faço a mangá de Masami Kurumada! E autores coligados a Masami Kurumada, pela Kurumada Legends, vai ter o link aí na descrição. Atualmente também estou fazendo mangás referentes ao universo de Kamen Rider, pela Neox Escolita, também vai ter link na descrição. Inclusive, vocês ainda não me viram falar de Kamen Rider. Também é nível CDZ pra pior de conhecimento. É porque eu tô guardando pro Paranerdia. Aliás, pra cá também, Kamen Rider aqui é também entra. Pra cá também é o caralho. Ela é minha funcionária. Eu não vou liberar, não. Sei que pensa. Ok, aí tem a Neox Escolita, que eu faço os mangás de Kamen Rider. E também outros, eu também faço o Mieru Kochan, que é o famoso mangazinho que saiu da menina que veio espíritos, que começou no Twitter e virou serialização. Pra quem quiser ouvir outros podcasts meus, além do Paranerd e Anime Sphere, tem o JojoCast, que voltou algum tempo atrás, com o último episódio falando sobre os alinhamentos dos vilões de Jojo. E vamos ver o que mais que eu ando fazendo. Ah, eu também faço vendas na internet! Ela não anda fazendo... Ela não anda fazendo HQ, né, o manga Q, ela não anda fazendo HunterCast, por aí, o que é que ela não anda fazendo, né? Então, HunterCast até agora é com Koalas, ele não me chamou pra fazer, pra participar de cast novo, no caso. E o manga Q precisa sentar eu, Koalas e o manga e o HQ Man pra poder decidir, porque casar o horário de nós três é ó, uma beleza. Eu já disse, eu vou chutar a filha da puta do Wallace dessa conversa. E deixa eu ver. Ah, e eu faço vendas na internet, tá, gente? Qualquer coisa vai ter o link do meu Facebook também. Eu faço importações. E também tenho várias coisas de otakus, tokusatsu e etc. Pode nem ser referentes a isso. Pode ser algum livro que você queira pra estudar ou algo do gênero. Faço importação normalmente. E sem nenhum perigo de taxa. Aproveitando... Capitalista! Jabá bonito, hein? Aproveitando o gancho, Nerdmaster, traz o Paranerd pra gente. Tu quer que eu vá lá buscar? Eu vou trazer, hein? Você entendeu em que sentido? Ah, faz o seu jabá. Ué, eu posso ir lá buscar, mas tá meio pesado, é muita coisa. É... Ô, Vic, você já sabe, Paranerd é o único podcast nerd de verdade do Brasil, e chupa quem achar que é diferente, www.paranerd.com.br, fudendo a vida do Jorge já há um ano e pouco. Não é? Sim, 2018. Enfim, você, agradeço você que teve a... Meu... Você ouvinte. Coragem. Você ouvinte é santo. Resistência. Você ouvinte é santo por isso ter ouvido. Força! Você já não vai precisar nem ter prólogo do céu. Você já vai direto. Garantido. É, você... Opa! Mas você que quer ajudar um pouquinho aqui o Anime Sphere, faz aquele seu comentáriozinho maroto no site, Facebook, Twitter, Instagram. No Castbox, que também tem a possibilidade de comentários. Aquele comentáriozinho maroto, com as 5 estrelas no iTunes. Dá aquela avaliadinha bem show de bola no Spotify também. Manda aquele e-mail maroto para contato@animesphere.com.br. E por fim, agradeço a todos vocês que ouviram até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Sayonara, Minasa. Tchau, gente. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.